sabor. Mas juro, todo esse passado eu já pus de lado para ser um escravo de ti, meu amor. Promessas, promessas, promessas, palavras que vão com o vento. Conversa, conversa, conversa, é tudo o que tens e se arrasta no tempo. Promessas, promessas, promessas, verdades que a mentira apaga. Conversa, conversa, conversa, e não fazes nada. Meu amor, podes pensar que eu estou a mentir só para me redimir no azul do teu céu. Ter tudo por nada e de madrugada na tua almofada veres um novo adeus. Não, desta vez prometo, teus lençóis aqueço até para lá do fim. E juro, sobre o livro sagrado, que todos os meus passos vão ser só para ti. Promessas, promessas, promessas, injúrias, falsos juramentos. Conversa, conversa, conversa, é tudo o que vem do fundo do teu peito. Promessas, promessas, promessas, mil frases e letras cruzadas. Conversa, conversa, conversa, e não fazes nada. Meu amor, até aceito que duvides, mas não crucifiques um homem que mudou e hoje vê que te ama muito mais do que as camas por onde passou. Sim, de que valem as outras se no fim de contas sou infeliz sem ti? Por isso juro por Deus e não minto, até ao infinito és dona de mim. Promessas, promessas, promessas, sentidos sem ter sentimento. Conversa, conversa, conversa, é tudo o que tens e passa no momento. Promessas, promessas, promessas, poemas que o futuro apaga. Conversa, conversa, conversa, e não fazes nada. Promessas, promessas, promessas. Não são promessas. Conversa, conversa, conversa. Meu amor, não é conversa, acredita em mim. Promessas, promessas, promessas. Desta vez prometo, desta vez é verdade. Conversa, conversa, conversa. Acredita em mim, meu amor, acredita desta vez. Promessas, promessas, promessas. Não é só promessa, é mais qualquer coisa. Conversa, conversa, conversa. Não é só conversa, eu amo-te, meu amor. Canal 2, Antena Web. Vambora, sem demora, eu quero ser o teu amor. Com o posto louco até me embriagar. Ah, ah, é assim paixão, o meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o teu amor. Com o posto louco até me embriagar. Ah, ah, tudo o que eu quero agora é estar contigo e te amar. Queria ser um peixe, mergulhar no teu aquário. Queria ser a data para marcar teu calendário. Só tu e eu, espera e vais ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor, a ver a combustão, a química do nosso amor. Só tu e eu, juntinhos os dois. Diz-me que vais entrar de vez na minha vida, que sou a tua musa preferida. Diz-me que sou teu bem-me-quer, teu anjo, tua fada. Sou o

farrapo na vida. Não vales nada, és um farrapo na vida. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Ser feliz, preciso da luz do teu olhar. Um dia com um sorriso teu é tudo o que me faz despertar, é tudo o que me faz viver. Eu nunca soube enganar o coração. Sentir esse calor que é só teu, sentir esse teu beijo que é meu, é tudo que me faz sonhar. Eu nunca soube enganar o coração. Sem viver. Beleza? O sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Minha terra é Baião e sou um simples pastor. Já fiz de tudo na vida, pois eu sou um lutador. De pastor a empresário, sempre de tudo eu fiz. Mas não largo as minhas vacas, nem a minha raiz. Quando lá entrei, pensaram que era tolo, isso eu reparei. Mas a vida ensinou-me a ter calma logo, olho aberto e saber que a vida é um jogo. Eu nunca tive medo. Quando lá entrei, pensaram que era tolo, isso eu reparei. Mas a vida ensinou-me a ter calma logo, olho aberto e saber que a vida é um jogo. Muitos amigos eu guardei, isso tudo ninguém nega. E só ali não encontrei minha linda deusa grega. Dei a volta e aqui estou, nesta luta e nesta vida. A princesa há de chegar, há de ser a preferida. Eu nunca tive medo. Quando lá entrei, pensaram que era tolo, isso eu reparei. Mas a vida em si nome, até calma logo. Olho aberto e saber que a vida é um jogo. Quando lá entrei, pensaram que era tolo, isso eu reparei. Mas a vida em si nome, até calma logo. Olho aberto e saber que a vida é um jogo. Quando lá entrei, pensaram que era tolo, isso eu reparei. Mas a vida em si nome, até calma logo. Olho aberto e saber que a vida é um jogo. Quando lá entrei, pensaram que era tolo, isso eu reparei. Mas a vida em si nome, até calma logo. Olho aberto e saber que a vida é um jogo. Foi um bebelo em Alfama, descanso legal. E assim desfaço o pelo e azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo. Lençóis bordados à pressa, a cambraia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, Campura, teus seios são masculinas, Marina, pregão que me traz à porta, Ternura, cidade a ponto de luz. Toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça, calada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo que nua, quando um povo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais arde o sangue. Olha o quadro que só alimentaste, aguardente da vida e medronhos que me fazem cantar. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são masculina, Marina, pregão que me traz à porta, dura, cidade a ponto de luz, dura, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça. Cidade, mulher da minha vida. Do castelo foi um cabelo em Alfama, descanso de olhar. E assim desfaço de apelo e azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo. Lençóis bordados à pressa, a cambraia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, Campura, anseios são masculina. Maria, pregão que me traz à porta. Dura, cidade a pouco luz. Guarda, toalha à beira-mar. Estendida, bispo a menina em bolsa. Amada, cidade, mulher da minha vida.